Senhor, teu nome é santo. Eu sou o Deus que guia o meu povo do Egito à terra prometida. Teus juízos, Senhor, são vida. Não andaremos nos caminhos do mundo. Teus estatutos guardaremos profundo. Com amor e temor vamos seguir. Em tua luz queremos existir. Eu sou o Senhor. Teus mandamentos guardarei até o céu. Com coração puro em ti confiarei. Na tua verdade sempre andarei. A nudez é mistério sagrado. Em família, respeito é legado. Os laços que criaste vamos honrar. Teus princípios, Senhor, vamos guardar. Não nos deixaremos contaminar. Tua presença vamos habitar. Com firmeza e fé te serviremos. Em cada passo a ti nos vemos. Eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Teus mandamentos guardo. Teus mãos.